Deus seus sonhos é capaz de realizar. Se é fantasia de criança ou coisa, então isso é normal. Mas eu acredito nele, ele é especial. Papai Noel é o meu grande amigo. Quero fazer o meu pedido. Traslado o céu. Desejar pra todo mundo.